Em Transe, uma sessão de audio-hipnose com Ricardo Mariano. Em transe de regresso à antena da SBSR, já sabem, na próxima hora, às vezes há exceções, mas na próxima hora contamos não passar palavra cantada. E no arranque deste Em Transe, uma das novas do disco que está quase a chegar, de Caterina Barbieri, música italiana com uma assinatura particular nos sons extraídos dos sintetizadores modulares, mas no próximo Spirit Exit encontraremos também vocalizações, guitarras e instrumentos de corda. Um dos últimos singles chama-se At Your Gamut, de Spirit Exit, e a abrir Caterina Barbieri. A seguir, alguém que vem aos Jardins Efêmeros, edição deste ano, a espanhola Yamila, com Visions 5. Boa noite, bem-vindos. Thank you. Nomes femininos no arranque deste entrance: Caterina Barbieri, uma das novas de Spirit Exit, At Your Gamut, a terminar Visions 5, o avanço para Visions, a música a misturar sons contemporâneos e eletrónicos com tonalidades do folclore espanhol de Yamila. E seguimos com Carmen Villan, a música atmosférica com gravações de campo também, samples e sintetizadores a juntar-se aos Actress para um split CD lá dentro. E agora, A Year Ago, Carmen Villan. Foi anunciado o novo disco de Nils Fram, sucede a All Melody de 2018, sai em setembro, chama-se Music for Animals e, ao que parece, não trará piano, o que é surpreendente para um pianista. Nils Fram, de Music for Animals, a primeira proposta aqui já conhecida, Right, Right, Right, antes Carmen Villain com A Year Ago. Para trás, e por falar em músicos alemães, passamos Nils Fram, também Ben Lucas Boysen, acompanhado por Paul Emmerich, responsáveis pela banda sonora de Lazarus Project. Ouvimos Lazarus e agora o produtor e músico e também DJ John Hopkins, Singularity, disco que tem por lá, COSM. Thank you. foi remasterizado e com edição recente Vrione, a juntar Alvanotto e Ryuichi Sakamoto. De lá retiramos Triune, One, antes John Hopkins com COS Home, para trás a dupla que mistura sons contemporâneos, minimalistas, também outros indianos, sons clássicos e folk da Índia, do Baladest, que editou o ano passado Beyond Breath, e agora vê alguns dos temas remisturados por gente como Alexandra Hamilton Ayres. Foi dela que ouvimos Beyond Breath, o tema título deste EP, e também Midori Hirano, agora com Bing, música de Baladest. Thank you. em transe, à altura de fecharmos esta sessão, há pouco depois de Balladest, a canadiana Jessica Moss a juntar-se a uma série de nomes para a compilação String Layers Volume 2 dela Trapped Cycle, também e do Canadá, Esmarine, Everything Was Forever Until It Was No More, a belíssima Hymn for Rob, e fechamos com a dupla portuguesa Rui Maia e Julia Galina, o Storm Factory, edição homónima de estreia deste ano, do título que o juntou, Devi, no final. Já sabem, o Em Transe, depois de tocar na rádio, transforma-se em formato podcast. Links em radiotrans.blogspot.com ou nos diversos agregadores de podcasts. Por lá, no sítio do programa, encontram também os poemas de Ana Freitas Reis e as fotografias de Alípio Padilha. Regressamos em breve. Até lá.